Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. S de Smash. Do meu lado direito está o Lucas. Ainda preciso entregar o imposto de renda. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ah, imitar os filmes não é fácil. Nossa, essa foi difícil de pegar, hein, Jefferson? Você tá falando de Vingadores ou não? Não, eu quero contar a minha história dessa semana. Nessa última quarta-feira, minha namorada fez um churrasco e reuniu todo mundo, sei lá, amigos e japoneses. E meu pai tava aqui, e meu pai também foi. E eu tive a brilhante ideia de pedir ela em casamento. Caralho! Conta aí como é que foi, Jefferson. Você ajoelhou? Tentei preparar um discurso, comprei um buquê de flores, um anel eu pedi pra comprar qualquer um, mas tinha que ter detalhe verde. Tomara que ela não escute esse podcast, tá? Não, mas ela sabe. É porque eu não consigo escolher essas coisas, então depois eu pago um anel caro e bonito pra ela. Mas eu queria pedir ela em casamento com um anel verde, porque eu gosto de verde. Justíssimo. Enfim. Aí você vai lá, coloca a música, pede pra alguém colocar a música na caixinha de som que você... A música do casal. Eu tento fazer o discurso que eu tinha preparado e riscado e rabiscado e não sai porcaria nenhuma, eu só começo a chorar. E eu me ajoelhei e pedi ela em casamento. É difícil imitar o filme, é muito difícil. Caramba. O podcast não te ajudou a falar melhor, Jeff? Não, eu fiquei gaguejando, eu fiquei chorando e nem precisou de tradução pros japoneses, eles entenderam que eu tava pedindo ela em casamento. Qual é a japonesa? A família da japonesa ou tinha alguém em volta que eram seus amigos? Como é que foi? Não, os colegas, os amigos de trabalho dela da fábrica. Entendi. Basicamente foi isso. É difícil e controlar as emoções, eu não sei. No filme é muito perfeito, não dá pra imitar. Ô Jefferson, você não respondeu a principal pergunta, cara. Tipo, ela aceitou? É claro que ela ia aceitar, né? A gente já tá casado, né? Tô com ela há um ano, a gente divide as contas e a gente mora no mesmo lugar. Eu não tava muito preocupado com o sim ou não. Eu só queria, sei lá, fazer um momento pra ela lembrar, deixar ela feliz. Que apesar de eu ser uma pessoa muito chata e eu lembro mais das pequenas coisas do que é viver no dia a dia, acho que pra ela gosta desses momentos, então eu queria fazer ela feliz e lembrar. E também me aventurar. Pareceu um desafio fazer um pedido de casamento na frente de todo mundo, o que eu não consegui fazer, porque eu fiquei chorando, mas a vida é assim, a gente se desafia e quando a gente fracassa, foi boa a tentativa. É um aprendizado. Que fracasso o quê, mano? Ela aceitou isso aí, cara. Oi, pra ser sincero, Jeff, acho que fica mais, assim, até que bonito você chorar, assim, e ser mais sincero do que fazer um negocinho perfeitinho, sabe? Eu não sei. Eu acho que as suas emoções tomaram, assim, conta de você, e isso acho que é uma coisa mais bonita, sabe? Bem mais do coração, parece. Eu não sou ator, eu sou só um podcaster, né? mas essa é a minha história. Então parabéns pros noivos aí. Parabéns. Por motivos de um computador em chamas, o Mario teve que sair e aí o host da vez virou a minha pessoa. Na quinta-feira, dia 20. Deixa eu ver, no dia 24 e 25 da semana passada, de abril, teve o show Persona Live e eu li há pouco, eu já esqueci de novo esse nome, que é um show da banda de Persona, assim, os cantores dos Persona 3, 4 e 5 e o rapper do Persona 3 que faz um papelzinho nos outros também de vez em quando. Eles fizeram show e fizeram um anúncio que a Atlus já tinha prometido de Persona. do que seria Persona Royal e Persona S, que a galera estava. Os fãs de Switch estavam sedentos pensando que era Persona Switch. No dia 24 foi mostrado o Persona Royal. Vai ser uma versão 2.0 que a Atlus já costuma fazer porque é mais barato e continua vendendo um pouco menos, mas vende. Que vai ser a versão 2.5 de Persona 5. E 2.0, virou Kingdom Hearts. O que, que tem na versão melhorada de Mono? A versão melhorada, ela vai ter, aparentemente, pelo que a Atlus mostrou, né? Pelo que eles mostraram depois, vai ter um terceiro semestre. A gente não sabe o quão inteiro ele vai ser, mas assim, pense que provavelmente, se for igual a Persona 4, Persona 4 Golden pra Persona 4, provavelmente entre o final do jogo, indo pra última dungeon do jogo, vai ter alguma coisa ali, vai. Provavelmente eles vão dar uma enrolada com uma dungeon a mais. Ou duas, não sei como vai ser. E eles vão adicionar coisas extras, assim, fanservice de ataques em dupla, ataques especiais. Eles vão adicionar coisas que já tinha em outras versões extras, que eles não colocaram no 5 justamente pra fazer essa versão. E vai ter uma personagem a mais também, na party. Ou seja, é filler, é um jogo de 90 horas, vira de 110 e fica pior. Então, como o jogo reclamava de muitas partes, eu tenho esperança que fique melhor, mas... Eu não vou conseguir jogar não, cara. 100 horas já matava. Vai virar no mínimo 130 horas, o Jeff. O que é legal. E sempre é engraçado lembrar que... Por mais que o Joker usasse no cenário de pausa, o Smash deu spoiler porque uma das mecânicas novas que eles mostraram, que é o brinquedo da vez, é o hookshoot lá dele, eu não lembro agora o nome. É o gancho, né? Exato, exato. É verdade, cara, é verdade. A gente ficou se questionando aqui de por que que ele tinha aquele up B, né? E agora faz sentido, olha só. É, então. E o jogo anunciado no dia seguinte, que foi o Persona S... Foi o Persona Scramble The Phantom Strikers. É um Persona Cooking Mama que você faz ovos mexidos. Eu não entendi, porque tem alguma coisa de Scramble nisso? Scrambled Eggs, ovos mexidos. Ai, que merda. De qualquer forma, vai ser um Musou da série da parte Persona 5. A gente ainda não teve um trailer de um minuto mostrando uma personagem nova. E o Joker batendo em várias Shadows. É Pyrojack, a Pixie e no Bicorn, assim, né? Três demônios da série. Basicamente é isso que a gente tem confirmado. E que ele vai ter o Arsene soltando skills de vez em quando. É, vocês se animaram com isso? Principalmente no Musou, né? O Persona Royal é exclusivo do PS4, então a gente não vai comentar tanto dele, né? Mais do que a gente já comentou. É, primeiro eu queria comentar que realmente deve ter sido um baque pra muita gente que esperava que o S significasse Switch. E que muitos poderiam finalmente jogar Persona 5 on the go, né? Assim, saindo e... Não que alguém aqui no Brasil, muita gente jogue em transporte público, né? Mas a galera queria Persona 5 no Switch. Pessoalmente, eu gosto do gênero Musou. Eu joguei vários Dynasty Warriors. E o Hyrule Warriors eu joguei bastante tempo. Comprei até duas vezes esse jogo. Tanto no Wii U como no Switch. E eu fiquei feliz e surpreso com esse anúncio do Persona 5S. Eu não esperava de forma alguma que fosse Musou. E tudo que eu espero desse jogo é apertar botões sem pensar, desligar meu cérebro só pra passar o tempo, ou jogar co-op com alguém batendo um papo. Se tiver isso e tiver o fanservice bem feito, não sendo tão escroto, eu tô satisfeito. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm aquele desejo de quero que aconteça e não acontece, e é culpa da imaginação. Mas nesse caso, talvez seria um pouco de... Não sei se é descuido, mas um pouco que... Atlus, deveria ter deixado claro que não era, não sei. Enfim, eu não acho que vai afetar as vendas do jogo, mas acho que nesse caso era até meio que... poderia ser Persona 5 pro Switch. Eu acho que nesse ponto, eu acho que eles aproveitaram justamente pra dar essa ludibriada pra galera ficar empolgada e ver o que que era. Tipo, por mais que a empolgação não funcionou. Só que aquela coisa, os fãs do Switch, e o jogo vai ser pro Switch além do PS4, os fãs do Switch olharam pra esse jogo. Isso é o suficiente, assim, o cara ele quer conhecer o Joker, gosta de Musou, de repente, ele fala, putz, só tem um Switch? Ele vai nisso. Eu acho que eles tentaram, tipo, pra fazer mais um impacto do que só falar lá, é um Persona de Switch, é um Persona Musou. Persona 5 Musou, na verdade, né? Não, ou às vezes a pessoa tem o Switch e PS4, mas não tinha dado atenção à Persona antes, e como ia acompanhar o Persona S, acabou vendo o R e pensou, bom, vai pro PS4 mesmo, não tem o que fazer. É que eu acho que o problema disso é que você tá apresentando um personagem, apresentando uma série pela pior porta possível. Convenhamos que o personagem, a série em consoles Nintendo, foi apresentado com o Persona Q. E esse eu acho que é pior que o Musou pra apresentar uma série pra jogadores mais casuais, assim, entre aspas, né? Não acostumados com o Etrian, por exemplo. É, então, aí você continua meu comentário. Você tá mostrando a segunda porta ruim. Então, eu não sei. Eu preferia que eles tivessem feito de outro jeito, ou deixasse bem claro que respondessem, ah, não temos planos pra Persona 5 no Switch ainda. Com relação a jogo de Musou, o jogo de Musou não tem muito o que falar, porque eles são mais ou menos a mesma coisa, desde que você tenha consciência do que você tá fazendo, pra mim tudo bem. Só não vai querer chegar e falar que é jogo de Musou, a melhor coisa do mundo. É um jogo pra você se divertir, desligar o cérebro e bater. Só que no caso de Persona, que eu tô um pouco preocupado é que seja parecido com Dragon Quest Heroes, que eu joguei a demo no Switch, baixei na eShop japonesa e não gostei. Eu achei o jogo meio travado, você tem que ficar usando skills, você basicamente, num jogo que deveria ser ação frenética, você para e tem que fazer uma magia. Quebra o ritmo, quebra o tempo. Diferente dos outros jogos de Musou que eu joguei, ele deve ser quebrado e não fica divertido. Quer dizer, pra mim, ele tira um pouco da diversão. E eu acho que tanto Persona 5 S quanto o Dragon Quest, eles foram... Eu acho não, né? É fato isso. Ambos eles foram categorizados como actions RPGs, né? Como de Musou. E pelo visto, o jogo ele parou ali pra soltar um erra no grupo. Então não duvido que tem o mesmo sistema de você apertar um R2, L2 da vida, e aí o personagem para e você tem que castar a magia, gastar algum comando pra castar magia, então acho que vai ser esse jeito mais travado também. Como eu não joguei esse Musou do Dragon Quest, eu não tenho muita noção do que vocês estão falando, porque eu imagino, por exemplo, que nem o Hyrule Warriors, que é rápido, e é isso, mas fazer uma analogia com o que vocês estão falando, é estilo um jogo do Sonic que você quer correr, mas você fica parando pra fazer puzzle, por exemplo. Talvez. É uma quebra de ritmo, né? O pessoal fala que o Sonic Unleashed, por exemplo, no Wii, lá, que são produtos dos consoles, é isso. Tipo, joga com o Sonic rápido, ele vira lobisomem e fica uma merda, porque o jogo fica combate parado. Mas enfim, tô fugindo um pouco aqui, mas é só pra exemplificar, né, talvez. Eu tô interessado em baixar essa versão do Dragon Quest pra ver, porque eu, assim, eu não consigo entender muito bem esse negócio de parar usar magia, porque no Hyrule Warriors você parava, usava especial, e ficava aquela tela meio lenta, esperando fazer acontecer a coisa, né? Tem como baixar, por exemplo, essa demo na eShop Ocidental ou é Japão exclusivo? Segunda opção, é Japão exclusivo. E a versão, assim, infelizmente, é no Switch. Eu não sei se no PS4 tem, ou se no Steam tem a demo, né? Tem o jogo, eu não sei se tem a demo. Mas a versão de Switch é a pior versão. Porque você vai estar vendo uma versão com menos inimigos na tela, porque é capado do... das frame versões. Frame rate baixo, né? Então, exatamente. Ele é pior. Eu comprei o 2 no PS4, eu não terminei, acho que foi o único Musou que eu não terminei, também porque tem uma história considerável, ele tenta emular mesmo o sentimento de Dragon Quest, mas eu achei, tipo, até os dashes são mais travados, assim, uma coisa que eu gosto muito de Musou é que você é loucura total, né? E esse é um pouco mais controlado, ele tenta ser um pouco mais contido, justamente porque no Dragon Quest tem as magias lá, não que elas sejam uns efeitos absurdos, elas têm um papel super importante na luta, como em Persona tem o Wiki, então você tem um sistema que as magias são muito importantes, e no vídeo já mostrou que vai ter esse sistema. No Dragon Quest não tem isso, mas como ele tem magia, eles quiseram colocar a magia do Dragon Quest, então eu acho que, principalmente pra usar o sistema de Wiki, vai ter isso. Eu quero jogar com todo o grupo do Phantom Thieves. Espero que tenha talvez algum chefe assim pra usar como personagem. Eu quero que os caras usem a criatividade pra fazer um belo de um fanservice e que tenha especiais maneiras. E assim como foi em Fire Emblem, eu acho que vai entrar, tipo, sei lá, se na história original, igual a Lin entrou no... A Lin e a Celica entraram no Fire Emblem Errors, talvez alguém do Persona 3 e do Persona 4 apareça lá, ou, sei lá, os heróis principais apareçam como personagens meio clones ali, só pra dar o parecer e vir eles e vir outros personagens como DLC. Convenhamos que DLC é... Esse jogo é muito DLC. Talvez chegue a ser mais caro que o próprio jogo. Na semana passada, a Nintendo ela apresentou o relatório do ano fiscal, né? No caso, foi o Shuntaro Furukawa que ele mostrou pros acionistas, né, Jeff? É isso? É pra eles que eles apresentam? Isso. E ele mostrou o estado do Switch, né? Basicamente, a apresentação toda foi mostrando que o Switch, assim, os pontos principais é que o Switch está em fase de crescimento, né? Ele ainda tende a crescer e que ele conseguiu, durante o ano fiscal de 2000, que terminou em março de 2019, ele conseguiu, em geral, acho que eu não lembro todos os gráficos, mas ele conseguiu ultrapassar os do ano fiscal que terminou em 2018, em março de 2018. Eu acho que dos gráficos que ele mostrou, o mais interessante é que o Switch deve estar na mesma curva de gráfico do 3DS. Aproximando o mesmo número de unidades. Então, se isso se manter e a história for mais ou menos a mesma coisa, não chega a passar a barreira dos 100 milhões do Wii, mas chega na casa dos 100 milhões do 3DS, que é uma, sei lá, é uma estatística boa. Isso sem, digamos, sem lançar duas versões, sei lá, sem lançar versões diferentes do console que as pessoas compram duas vezes. Eu acho... O pacing tá muito bom pro Switch em relação a vendas. E uma coisa que eu achei que não ia acontecer, e quase aconteceu, é que eles chegaram bem próximos da meta de 17 milhões de Switches vendidos no ano fiscal. Deu 16 e pouquinho. Você lembra quem chutou mais alto nisso? Eu lembro que eu chutei nada. É verdade, disso. É verdade, você chutou. Eu sou burro e não entendi o conceito de ano fiscal direito e é isso, foda-se. Eu acho que foi você, João. Eu não sei. Eu sei que o Mario ele chutou um pouquinho menos. Ah, talvez então você... eu escalei o dele, foi mais ou menos isso. Ou você escalou ou você jogou pra baixo. Mas eu acho que escalou, mas depois tem que ver. Quantos milhões de Switch serão vendidos no final do ano fiscal? Cara, eu acho que até... A pergunta é o quanto que vai vender. De 22 milhões, eu acho que vai vender 32. Eu acho que com Smash já mais uns 5 milhões. Pokémon Let's Go e Smash. Só no Japão acho que já tinha vendido 2 ou 3 milhões de unidades Switch, se não me engano. Pera, então quanto que você acha que vendeu? Eu acho que até o final do ano fiscal eu acho que não bate a meta, mas eu acho que vai chegar a 32. E quanto tem que chegar? 38. O Mario falou que ela vai vender 14 milhões nesse ano fiscal. Eu chuto um pouco mais, então vai ser 33 milhões. Voltando para esse tópico do ritmo de crescimento, eu, assim, concordo com tudo que você falou, Jeff. Mas o que eu acho interessante é que, sim, vai meio que acompanhar as vendas do 3DS. Mas a parte interessante é que o Nintendo Switch é muito mais caro que o 3DS. Então, se for parar para pensar, tá numa posição muito melhor. E nessa época, o 3DS ele já tinha a versão XL, por exemplo? Ou ele ainda não tinha começado a vender as versões a mais? Não vou saber te dizer. É o segundo ano, início do terceiro ano do Switch. É julho de 2012. O 3DS lançou quando? 2011. Então já tinha o XL, e aí eu não sei o resto, assim, tipo 2DS, essas coisas. Então eu acho que dá até pra dar uma superada, porque a gente tem um rumor daquele Switch versão... Mais econômico, né? Isso, um Switch... Dois Switch, sei lá, como um mini Switch. O pessoal chuta uma versão mais luxuosa, né? Com uma tela melhor, não sei o quê. E uma versão que você não consegue nem destacar os Joy-Cons e bem mais simples. Sim, então, e aí exatamente esse... Ele ia fazer isso aí vender mais. Então acho que o Switch, ele tende mesmo pra superar o 3DS. Outros pontos que eu achei interessante da apresentação foi meio fora de ordem, mas que New Super Mario Bros. Deluxe, acho que pra surpresa zero do Jeff, vendeu 2,5 milhões de unidades globalmente. É Mario, vai vender. É culpa de vocês que a gente só tem jogo 2D. Olha. Ele já passou o New Super Mario Bros. Eu acredito que não, porque muitos Wii U's vinham com o New Super Mario Bros. U junto, né? Eles contabilizavam a venda, não? Eu não lembro, então, não lembro se ele chegou perto já de vender. E eles mostraram também, tipo, eles fizeram um cálculo, eles explicaram que pra eles parou de fazer sentido, a taxa de apego ao console de jogo parou de fazer sentido, então eles começaram a pensar, porque tem DLC, porque tem jogo digital, então eles começaram a pensar como valor por jogo vendido, né? E aí aqui deu como o Nintendo Switch, ele tá com 55 mil yen por Nintendo Switch, mais ou menos, o gasto disso. Em comparação, eles fizeram comparação com o Wii, que nessa mesma época tinha 42 mil ienes. Então, tipo, tem 10 mil ienes a mais. 55 mil, se você levar em conta que um jogo é 6.500, me ajuda aí na matemática, João. Dá um pouco menos de 10, né, velho? Um pouco menos de 9 jogos. Uns 9. É, dá entre, sei lá, 8, 9 jogos, porque alguns jogos do Switch aqui é 7 mil. Então, nesse cálculo, o gasto é muito bom. É muito. Um videogame acima de 5, 6 mil ienes já é um videogame que você. Com uma taxa boa de 5, 6 jogos. É, eu concordo, e a gente sabe que o Jeff é responsável por ter um Switch bem. Com uma gordura bem grande, compensando outras pessoas pra deixar essa média assim. Ele é o ponto fora da curva, provavelmente. Mas só que pensando assim, ele tá pensando 6 mil ienes, ele tá pensando nos jogos. Jogos tipo. Tamanho da Nintendo, chuto eu, ou não? Jogos preço cheio. Eu acho que no geral essa conta, não sei. Sim, então, e aí a gente pensa que muita gente tá comprando indie, e aí você entende o que os indies estão fazendo no Switch, né? Você pensa que se um indie dividir aí, ele pega, sei lá, uns 3 jogos. Então, esse preço de um jogo preço cheio. Então a gente, mano, é realmente impressionante isso. E olha que no Japão, não sei, pelo que o Jeff me comentou faz tempo, me corrija se estiver errado, o mercado indie no Japão não é assim tão vangloriado como é aqui no Ocidente, né? As pessoas não compram tanto vários indies. Você acha que isso é um comportamento que ainda existe aí, ô Jeff? Eu acho que eu fiz esse comentário com relação a indies, mas acho que no geral é com jogos ocidentais. Ah, mas isso, a gente tá falando em iene, mas só que ela é mundial, esse valor. Ah, tá considerando mundial, não é só no Japão. Não é só no Japão. Tudo bem, então. É iene porque a apresentação foi pra investidores japoneses, né? É, mas vai que tem uns gringos lá. Aí que se foda em iene. O país é aquele. Que se foda em iene. É, continuando falando das vendas, também outro dado que me impressionou foi as vendas do serviço online, né? A Nintendo está se surpreendendo também, o Shuntaro Furukawa comentou que se surpreendeu com o quanto estão gastando no online. E aí, tipo, teve um aumento, não mostra qual é o aumento do ano fiscal que terminou em 2018, mas do ano fiscal que terminou em 2019 é 118,8 bilhões de ienes. Isso... eu não faço a menor ideia. Peraí, isso é um valor online? Como assim? É comprando o jogo digital, comprando indie, pagando DLC, pagando Nintendo Switch Online, né? Eu duvido que isso aqui tenha aumentado desse jeito. Tipo, eu não sei se o gráfico tá mentindo, mas o gráfico ali, ele tá perto dos 60 milhões. 60 bilhões no ano fiscal de 2018, né? Meio que quase dobrou o bagulho. Cara, incrível isso. Eu acho bem legal, na verdade. Sendo que engloba tudo, né? O que eu espero é que tenham cada vez mais sales, ou seja, ofertas com bastante desconto. Eu acho que isso ajuda bastante a galera a comprar mais jogos. Mas a gente tá indo pra um futuro que até eu vou começar a comprar bastante jogo digital. Eu acho que esse aumento demonstra isso, que as pessoas estão mais dispostas a comprar jogos digitais. E só pra ouvir a opinião de vocês, vocês acham que esse aumento ocorreu muito por causa do Nintendo Switch Online, que... tem vários jogadores que tem que pagar obrigatoriamente, ou vocês acham que isso, a maioria, é jogo? Eu acho que é jogo. O Nintendo Switch Online não é tão caro, não sei se... tô tirando do chapéu o negócio também, obviamente. Mas acho que comprar jogos é mais caro do que você assinar um serviço online por um ano. Eu chutaria a mesma coisa que o Lucas, mas o ponto é que eles não dão dados de quantos usuários estão pagando, eles só falam quantos usuários têm os Switch Online. Então, sei lá, eu tenho uma conta e, sei lá, tem 6, 7... 9,8 milhões de usuários online. Então, ele deu 9,8 usuários online, mas ele não fala quantas pessoas realmente pagam. É, entendeu? Porque são família, né? É, eu pago plano família, mas eu tenho 6, 7 contas online. Então, é difícil você medir isso, mas... com certeza, pelo preço, se você pegar 9,8 e multiplicar, não... Não chega nem perto, isso aí é a maioria do jogo. E no final, ele basicamente, assim, dando um resumo do resto, que ele comentou sobre os planos E3, que a Nintendo vai fazer igual ela fez nos outros anos, então vai ser um vídeo mostrando as coisas, os jogos para o próximo ano fiscal, para o mesmo ano fiscal, na verdade. Ela comentou sobre a Tencent na China, que a gente comentou semana passada. E eles, assim, surpreendentemente, eles mostraram... não surpreendentemente, eles falaram que o Pokémon Sword and Shield, ele, enquanto o Let's Go, ele tinha um foco no console, em jogadores que jogam no console, no Switch, em forma console, o Pokémon Sword and Shield está pensado muito mais para pessoas que jogam Switch na forma mais mobile dele, né? Na forma no dock. Portátil, no, né? No portátil, isso. E eles mostraram os jogos que eles anunciaram pro... Os jogos que eles têm planejados pro novo ano fiscal. E eles mostraram o Nintendo Labo, o Treehouse, Fire Emblem Treehouse, Super Mario Maker 2, Astral Chain, que esse já tem até data definida. E eles mostraram que o Pokémon Sword and Shield vai chegar no inverno. E que em 2019, eles ainda estão confirmando que 2019 vai ter Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3. O inferno. E é Mansion, não é Mansion. É Luigi's Mansion? É Mansion. É. Luigi, Mansão do Luigi 3. Animal Crossing e The Legend of Zelda, o Link's Awakening, os três como títulos de 2019. Vocês acham que a Nintendo vai conseguir manter isso? Eu acho que vai faltar data. Eu acho que eles vão ver que eles... Eu acho que eles até conseguem produzir, mas talvez não seja a coisa mais esperta lançar todos eles nesse curto espaço de tempo. Talvez algum aí escapa pro ano fiscal seguinte. É, mas considerando que é até o ano fiscal, até o final de março, talvez Animal Crossing seja o de início de 2020. Ah tá, se for pensar como ano fiscal e não um ano 2019 acabou em dezembro, faz mais sentido mesmo. E eu disse que eu acho que eles conseguem, mas não que seria realmente também a melhor ideia. A melhor ideia não é, porque a gente tá meio que num... Que nem a gente comentou no início, foi no, quando teve o Direct que tinha anunciado o Link's Awakening, foi esse ano, né, esse Direct. Foi. E quando, que nem a gente comentou no Direct que anunciaram o Link's Awakening, que foi a sensação que a gente teve de, pelo menos eu, o Jeff, não lembro o que mais teve, é que esse início de ano ia ser uma época de vacas magras pra, em questão de exclusivos da Nintendo, que é o que tá sendo, né? A gente tá um tempo sem jogo, o jogo desse mês é o Box Boy e Box Girl. Tem o Yoshi aí, né, também, pra alegrar um pouco. É, teve o Yoshi. E aí depois só o Super Mario Maker em junho. Então, se não me falha, em junho. E aí a gente, de repente, depois de junho que o negócio começa a andar. Então a gente teve até, tipo, até um mês 6 com poucos jogos. Então essa é a estratégia inteligente mesmo. Esse começo de ano é aquele vão entre o trem e a plataforma. Você sabe que não tem porra nenhuma ali. E só pra terminar, eles comentaram também dos jogos mobiles deles, que eles agora eles vão prestar serviços em 6, com o lançamento do Dr. Mario World e do Mario Kart Tour, que vai acontecer no verão, né, nosso inverno. E eles mostraram mais uns dados de third parties, que eles estão conseguindo manter third parties com eles, e todo o papo de investidor. Então, acho que não teve mais nada muito interessante nessa parte. Jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que Super Mario Maker 2 será lançado no dia 28 de junho e terá bundle com Stylus exclusiva. Pensando seriamente nesse jogo. Também tô pensando, e eu não vi, assim, como que é essa Stylus. Eles mostraram? É mais gordinha. Mas ela tem, tipo, uma pontinha com almofadinha, porque eu tenho medo de riscar o Switch, né? Nossa, meio que uma caneta parecia, tipo... É, mais uma grossura de uma caneta, mas a ponta deve ser igual. Eu acho que com relação a isso, você jogando Mario Maker, eu acho que não estraga, não. A não ser que você pressione tanto, assim. Mas acho que não risca, não. É interessante porque arrastar com o dedo, tocar... Jogos de tela de toque no Switch não é bom, porque a tela não é boa. Então uma caneta ia ajudar bastante. É, e se fosse um Elite Beat Agents, aí ia foder a tela. Próxima notícia é que o Mario Kart Tour, que é o jogo de celular, que ainda vai sair, teremos informações, ele vai ter um beta fechado nos Estados Unidos e Japão para Android. A gente precisa de uma print screen de como que esse jogo... Prints do jogo, eu quero ver como que esse jogo vai funcionar. Se eu não me engano, não pode. Eu acho que não pode publicar. Eu posso estar falando besteira, mas quando eu assinei, eu fui fazer a pré-inscrição, acho que tinha alguma coisa desse tipo. Alguma cláusula. É, alguma cláusula desse negócio, mas alguém vai vazar, né? Com certeza. Mas eu fiz e vamos ver no que vai dar. Você compartilha a imagem, aparece o FBI da Nintendo na sua porta. Super Neptune RPG será lançado dia 25 de junho na América do Norte e 3 dias depois na Europa. Isso ainda é anúncio, porra? Não, ele já tinha sido anunciado pro Switch e agora é só a notícia da data. E tem um estilo artístico interessante. Eu desconheço. Collab de Dragalha Lost com Fire Emblem Heroes começou dia 25 de abril e irá até o dia 13 de maio. Eu acho uma forma interessante de tentar puxar a galera do Fire Emblem Heroes pro Dragalha Lost e vice-versa. Bom, como eu não jogo nenhum dos dois, não tenho muito o que comentar, mas eu acho interessante crossovers no geral. Então, pra quem joga eles, bom proveito. Eu acho que eles tinham que ter a coragem de fazer mais coisas com o mobile e com os jogos normais. Produza essa ideia, Jeff. É, Jeff. Eu acho ok você continuar no mesmo, sei lá, celular pra celular, mas quando eles anunciaram, o ideal seria trazer jogadores de celular para o videogame. E tirando o Pokémon GO, eles não conseguiram realizar essa ideia direito. Então, isso aí, eu acho que eles têm que desenvolver mais rápido. Talvez personagens de Fire Emblem Heroes você pudesse transportar para Treehouse. Aí deixaria uma coisa mais interessante. Eu acho que só Fire Emblem Heroes já é o suficiente para trazer a galera para Fire Emblem. Eu chuto isso. É, mas acho que se tivesse os personagens que a pessoa que, sei lá, começou com Fire Emblem Heroes e gostou, ela ia se sentir, talvez estaria mais notícia. Se você joga propaganda de Treehouses no meio do Fat Channel lá, eu acho que deixaria, faria mais impacto do que deixar avulso. E continuando o assunto sobre Fire Emblem, a gente tem novidades de Fire Emblem Treehouses. Está confirmado que o jogador terá que escolher uma das casas, com bônus de unidades para cada uma. E o retorno da Mila's Turnwheel, com outro nome. E eu não sei o que é esse Mila's Turnwheel, vocês conseguem me dar uma refrescada na mente aí? Eu e o Jeff, a gente comentou, foi um dos pontos que a gente elogiou. Eu acho que o Jeff elogiou também, né? Acho que a gente elogiou, né, Jeff? Com certeza, isso aí é pra vida. Você faz uma cagada, sei lá, você tem 5 minutos pra você voltar no tempo. Seria ótimo. Ah, entendi, legal. É pra deixar, tipo, e mesmo que no modo Classic, né, do Fire Emblem, que é o modo galera morre, morreu mesmo, você não precisa desligar o console, você tem, tipo, vai, sei lá, 5 retries. No final você fica com muitos, né? Tinha um problema que no final você podia ficar resetando, ficar voltando o tempo várias vezes pra buscar um crítico, por exemplo. Mas é uma coisa que deixa um pouco menos frustrante a experiência. Ah, legal, é um fast reset. E agora vamos para o anúncio da semana. Doraemon Story of Seasons foi anunciado para outono no ocidente pela Bandai Namco. Me impressiona que um Story of Seasons está sendo trazido pela Bandai Namco e não pela Exceed, que é o que normalmente estava trazendo. É, eu não conheço muito de Story of Seasons, eu não vi muita coisa desse jogo também, mas se eu fosse comprar qualquer jogo de simulador assim, não simulador, né, um jogo que tenta imitar uma vida na fazenda, de administrar as coisas, eu jogaria Stardew Valley. E agora vamos para os lançamentos. Box Boy mais Box Girl. Comprei o jogo e pretendo jogá-lo com a minha irmã. Eu tive preguiça de baixar a demo, mas o jogo é bom, é só eu que não gosto. Eu não joguei as versões de 3DS, e será que tem algum problema pegar essa direto? Eu fiz isso, porque o preço tá o mesmo pra piorar. Ah, então acho que eu vou pegar essa versão. Eu acho que vale a pena jogar, esse jogo é pra jogar cooperativo. Panty Party, e pelo nome sugestivo, imagino que seja. Não é hentai, e eu, assim, eu não vi vídeos do jogo, eu esqueci de ver dias de passagem, mas eu vi que tem uma calcinha voando e acho que ela dá tiros também, então fica a curiosidade. Steam World Quest, Hand of Gilgamesh. E só pra comentar primeiro nesse, eu achei legal que ele parece que tem uma pegada do Slay the Spire. Não sei se vocês conhecem esse jogo indie. Não. Ele é basicamente um dungeon crawler de cartas. E eu achei bacana que eu tava escutando um outro podcast aí. Tinha um pessoal na gringa lá que pegou o cara do estúdio que fez esse jogo e é muito interessante, né? O cara usou o conceito de single player, jogar cartas, sabe? Com Dungeon Crawler. O meu irmão jogou os outros jogos de SteamWorld, ele recomenda, fala bem. E eu tô tentando pegar esse, porque eu achei bem... Como pode dizer? Tá bem bonito o jogo. Eu não gosto de SteamWorld, já falei aqui, mas o interessante é que ele sempre renova. O jogo nunca é mais do mesmo. Introdução de cartas, o outro é um pouco mais lento, estratégia, e outro é plataforma. Então, eu acho que vale a pena conferir esse jogo se você gosta do gênero. Mortal Kombat 11. Eu não vou pegar, não sou um maior fã de Mortal Kombat, mas é sempre bom ver um jogo que tá saindo nas outras plataformas atuais saindo pro Switch. No geral as notas do jogo estão sendo boas, só estão reclamando daquela questão de que talvez tenha loot box no jogo e você ter que investir uma grana pra ganhar tudo ou jogar 3 mil horas pra habilitar tudo, algo do tipo. Não tenho tanta certeza, mas eu não vou pegar porque eu não gosto muito do universo Mortal Kombat. Eu fico feliz, Mortal Kombat no Super Nintendo remete a lembranças de pessoas velhas jogando Nintendo e Mortal Kombat. Agora, eu fiquei muito velho pra jogar esse jogo. que Mortal Kombat acho que é um jogo bem adolescente ainda. A violência gratuita. Dragon's Dogma, Dark Arisen. Ainda irei jogá-lo em alguma plataforma no futuro. Ele é o quê? É um jogo mundo aberto? Ele é mundo aberto e ele é, tipo, eu sei que você é meio... É um RPG da Capcom, né? É um jogo da Capcom. E que falam, assim, tem uma visão... Quem não jogou tem uma visão ruim dele, mas falam que é muito bom. Tanto a jogabilidade, subir nos bichos, o sentimento que o jogo dá. Então, sempre eu olho o jogo, eu sinto que ele é genérico, mas falam tão bem que dá vontade. Eu acho que ele não é genérico, acho que é só a impressão que dá. Moero Chronicles H. H. E eu coloquei esse jogo na lista só pra citar aí que tem um Dungeon Crawler saindo pro Switch, de meninas de anime muito suspeitas, assim, quando você bate na parede, as meninas dão uma gemidinha. E aí pra apreciar, eu não sei se o jogo é bom, fica a dúvida aí, se alguém jogou e falar que é bom, comenta aqui. Mas se não for bom, é pra apreciar os Dungeon Crawlers bons de verdade. Bom, se esse jogo não for bom, lembre-se que pornografia é de graça na internet. Já que o Shobun colocou a cota dele, eu esqueci de colocar na lista, vai sair também Death Coming, um jogo baratinho, que você é a dona morte e faz as pessoas morrerem. Eu vou comprar só pela curiosidade. Não que eu tô esperando alguma coisa de um jogo de 7 dólares. Ah, você já comentou que você gosta de jogar jogo ruim de vez em quando? E barato. Ruim e barato é... Tem que ter as duas condições. Não, ruim e caro é injustiça. É tipo, deixar de comer o McDonald's hoje e comprar um jogo. Aí o jogo é ruim, tudo bem. McDonald's também não é a melhor coisa do mundo. É tipo tomar cachaçinha, né? Baratinha, mas acaba com o seu corpo. E agora a gente vai entrar na sessão de interação com o ouvinte, onde o Lucas me apresentará, porque senão fica estranho. Tem que ter a cordialidade, né? Bom, nós tivemos dois comentários no último cast, que o assunto era o Joker, o assunto principal era o Joker no Smash, e eu gostaria que o João Lelos, como é que é que o Mario fala? Eu gostaria que o João os lesse, por favor, né? Tá, tem que ter o português adequado, né? E eu gostaria que o João os lesse, por favor. Obrigado, muito... É muito natural de sua parte. O primeiro comentário é do Evilásio Costa Jr. E ele comenta sobre o... Ele fala que não jogou com o Joker no Smash, mas ele achou incrível o tratamento. E que ele estava esperando o Persona 5 pro Switch. E ele fez uma observação pós, uma edição pós comentário, falando que ficou decepcionado e que estava muito confiante que o Persona 5S fosse Switch. O hype estava muito alto. A galera gosta de ser iludida pela Atlas. Fazer o quê? É uma boa empresa, mas é uma empresa um pouco filha da puta. Como todas têm que ser. E ele comenta sobre as dificuldades, que é do podcast da semana retrasada, que a gente conversou sobre dificuldade. Ele falou que o quanto o jogo, quanto mais customizável, melhor. Então é uma opinião bem parecida com a do Jeff. E que ele lembrou que ele jogou o Cuphead, por exemplo, e não achou tão difícil assim. Ele falou que demorou mais pra zerar o Mega Man 7 no Switch do que o Cuphead. E que em relação à dificuldade... Ele também, igual o Jeff, reclama de Wargroove, pois ele precisa finalizar o arcade no modo hard, e quando ele morre no quarto ou quinto inimigo, eu não sei o que significa isso, eu acho que é a quarta ou quinta luta, ele sente que ele jogou 30 minutos fora, porque ele vai ter que rejogar tudo novamente. 30 minutos ele tá jogando bem rápido, mas isso acontece comigo também, e eu tô terminando. Dos, sei lá, 10 personagens, falta 2 ou 3. E ele perguntou se a gente sente falta de alguma franquia da Nintendo que seria essencial ter no Switch e o jogo ainda não foi anunciado, né? Então ele exclui Animal Crossing e Metroid, por exemplo. Detalhe que ele falou famosa, franquia famosa. Ah, tá, famosa. Porque senão ele acabou de inibir o Mother 3, é isso? Eu acho que o Mother 3 é famoso porque... pelo barulho que faz. Eu acho que é o suficiente falando isso. Mas eu, assim, sem ser modder, eu colocaria que um... Eu já falei isso uma vez, mas um... Elite Beat é da Nintendo? Considera? O Elite Beat Agents? É. E é famoso? Não sei. Acho que não. Me ajuda, Jeff. Eu acho que eu já ouvi muito dele, mas eu não considero. Mas é discutível, é discutível. Tá, eu colocaria Elite Beat Agents porque tem uma tela de toque e essa franquia merece, por mais que ela tenha decepcionado o Red em quesito de vendas, ela merece uma segunda chance. Bom, continuando na pegada de jogo de ritmo, eu queria muito um Rhythm in Heaven no Switch. Eu acho que começou a ter mais relevância essa série depois da... que teve mais no Wii, né? Ficou mais famosinho. Eu... Calma, eu não vou falar Ice Climbers. Ice Climbers não é famoso. Deus, né? Mas WarioWare ou Punch-Out. Isso sem querer forçar a barra e falar Advance Wars. Advance Wars, verdade. Vamos jogar só de falar Codename Steam. É, isso. Ou vamos forçar a barra e esquecer o famoso e eu quero Wave Race. Só voltar aqui, a parte boa é que estou feliz pelos nossos comentários que ninguém falou F-Zero e Star Fox. Ah, tá, é verdade. Ah, mas F-Zero até eu concordo, mas só que Star Fox dá pra dispensar aí depois das últimas tentativas. F-Zero tá no Mario Kart, tem as fases lá, tem o carrinho do Capitão Falcon, e Star Fox tá no Starlink, acabou. Deixa essas séries renegadas a DLC de jogos e terceiros, ou da Nintendo. Nossa, que tristeza, né, velho? Mas é verdade, cara. Mano, tem que ter um F-Zero de tiro pro Capitão Falcon usar pro Starlink que ele tem. O próximo comentário é do Rodney Vino Orellana. Ele começou reclamando de Persona, que ele tinha acabado de assistir o trailer de Persona 5S, então ele não foi o único que ficou triste. E embora a decepção dele tenha, ele comenta que embora ele tenha se decepcionado, ele não fica tão triste porque ainda tem grandes jogos pro Switch esse ano. Acho que ele poderia ficar feliz que pelo menos é um jogo novo. E agora eu vou ler o resto do comentário dele, porque é uma parte um pouquinho mais... Eu tô lendo quando os comentários ficam muito pessoais. Então vamos para a leitura. Também quero agradecer a vocês por me acompanharem tantos anos. Ouço o seu trabalho desde o DS Cast na minha época de faculdade. E até agora que vou ser pai pela primeira vez. Caramba. Nossa, teve agora o casamento do Jeff, agora o Roger vai ter filho, caralho. Noivado do Jeff. Mas, tipo, eu me sinto... Sabe aqueles memes que as pessoas fazem? Ah, enquanto seus amigos estão casando, tendo filhos, sei lá o quê, você tá fazendo carinho no gatinho, sabe? Jogando. Mas parabéns, ô Rodney. Caramba, é uma fase, assim... É uma fase que muitos falam que gostam, né? Assim... Ele entra agora na categoria leitores, ouvintes que vão ser pais. Ou são pais, né? Mas o que, assim, o que eu vejo muita gente comentando, assim... Quando eu comecei a trabalhar no trabalho novo lá, né? Tem um pessoal... Tem bastante gente que teve filho, né? E as pessoas descrevem que é a sensação, assim, de você ver o seu filho, né, segurar pela primeira vez, é um negócio muito emocionante, que dá até um tique, assim, na sua cabeça, sabe? Parece que você muda como você encara a vida, sabe? Eu espero que dê tudo certo e que você passe bem pra essa fase, cara, sério. Parabéns. É meio clichê falar isso, mas, assim, pelas opiniões que ele dá aqui nos comentários, acho que ele vai ser um bom pai. Ele não é uma pessoa autoritária ou na internet que fica xingando. Então, ter filho tá nos meus planos, acho que é coisa que eu mais vou ficar nervoso na vida, mas aproveita aí. Aproveita e conta essa história, como é ser pai, suas experiências e esse sentimento que é difícil descrever, mas tento. E meus parabéns também, obviamente. E o Mario que está com todos nós, dentro de todos nós. E dentro de você também, Roger. E ele pergunta se a gente tem alguma sugestão de nome legal de algum personagem de games pro filho dele. Caramba, cara. Eu tenho, não coloque. eu ia dar exatamente essa opinião. Não coloca nome de videogame, mano. A não ser que o nome do jogo seja um nome comum, sabe? Mas é difícil, sabe? O Nathan Drake no Uncharted se chamar de Nathan ou Nathan, sabe? Normal. Pode ser. Agora eu pegar... usar Mario, né? Pode ser um... Vou chamar meu filho de Marx por causa do chefe do Kirby. Tipo, a galera vai achar que é Marx por causa de outra coisa. Eu achei que você ia falar Lucas. É verdade, tem Lucas. Earthbound, né? É verdade. Tem Mario, tem Lucas... Luigi é meio zoado, eu acho que Luigi aí você tá definindo que seu filho vai ser pizzaiolo. Tá cheio de nome em Fire Emblem, vai lá e busca um menos bizarro. Pode ser, é verdade. A roleta do Fire Emblem, né? Mas no final o nome é decisão de dois, né, então... Não, faz assim, vai invocar as orbes, pega lá o celular, vai invocar as orbes, aí o personagem que sair, você põe o nome no teu filho. Puta, vai ter... Não, o filho vai ser um personagem de três estrelas, assim, vai ser mó zoado isso. Mas eu vou falar que eu tô xingando aqui, mas quando eu era moleque eu já tinha essas ideias idiotas, mas não com personagens de videogame, mas com jogadores de futebol. Ah, não. No meu caso era futebol americano, queria que meu filho fosse o primeiro da sala, ia botar Aaron com 2A. Puta, mas no Brasil isso ia ser estranho. Não sei, mas aí você vai amadurecendo a ideia, eu falei ideia bosta, esquece. E ele agradeceu a gente por fazer parte, nas palavras dele, obrigado por fazer parte da minha vida e de muitos jogadores que os ouvem. E é a gente que agradece em sempre receber comentários, tipo, vai ser sempre essa ladainha, a gente sempre agradece vocês que ouvem a gente, que vocês que fazem o podcast, né? Vocês que fazem a gente continuar a fazer o podcast. Eu acho que tem tudo isso, assim, não é clichê porque são comentários que inspiram a gente a continuar o que a gente faz. Dá mais razão, mais sentido. Porque quando a gente lê esse tipo de comentário, realmente, eu passo a ver com outros olhos o que a gente faz. Que afeta mais pessoas, né? Que foi aquela que aconteceu naquele episódio que a gente não teve comentário, né? A gente passou por uma fase meio assim. A gente deu um chororô pra pedir comentário. Mas isso é algo constante, sabe? Sempre que a gente tem comentário desse tipo, a gente vai ler, a gente vai sentir algo. E a gente vai levar bastante em consideração o que vocês falam. Que é realmente que nem o João falou. São nós e vocês que fazem esse podcast ser o que é. Tanto é que tem a sessão de interação com o ouvinte, que é uma parte crucial desse podcast. Resumindo, se você tiver uma história boa, uma coisa que aconteceu na sua vida, conta aqui que a gente quer saber. A gente é fofoqueiro. Exatamente, ia comentar isso. Já resumi bem. Já que eu falei fofoqueiro, se você quiser colocar nome anônimo, tá bom, só não faz fanfic. Ah, não, temos que ter nome, senão é fanfic, senão vai vir fanfic. Então é isso, eu acho que a gente termina assim. Como pediram pra gente se juntar na hora de fazer a despedida, eu dou já meu tchau. Obrigado pelos comentários, obrigado por ouvir até aqui. Obrigado por escutarem também até aqui. E até a próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.